Yeah, yeah, Manu B, it's me, man. Eu vou dizer o nome, vocês já sabem quem é. It's me. Só os guerreiros, só os maloqueiros. Joga a mão pra cima, só os verdadeiros. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Só os guerreiros, só os maloqueiros. Joga a mão pra cima, só os verdadeiros. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sou maloqueiro sim, largadão. Raça larga, corrente, microfone sempre na mão. O boné é o de sempre, a barreta, camisa GG pra destacar da ponta favela. Tô com meus parceiros, tomando o gelo. E os falantes, o rap, é som de maloqueiro. A fumaça subiu, se mistura com a neblina. Puxa, prende, solta, sente o clima. Sente a brisa, vai, sente a melodia. Deixa o som entrar, é ria, cria vida. E sigo nessa trilha, pegada de gorila. M-A, N-A-B, não ginga, swinga. Vai ser difícil me parar, vai ser embaçado. Ainda mais se o microfone já tiver ligado. Muito a luz, muito amor, muito progresso. Pra todos maloqueiros que correm pelo certo. Só os guerreiros, só os maloqueiros. Joga a mão pra cima, só os verdadeiros. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. Yeah. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Só os guerreiros, só os maloqueiros. Joga a mão pra cima, vai, só os verdadeiros. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. Yeah. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Ninguém não tem braços, mas joga as mãos pra cima. O flow é crazy, tipo uma amor na assassina. Eldorado City, eu vi, mas tenho bué. Existem muitos mano, mas são um é mano bem. Então levanta as mãos pra cima quando ouvires esse som. Parece o reggae nessa track, mas um black que tá bom. Yeah, to be what up, boa city no school. Não é Rio nem São Paulo, somos mesmo rap school. Yeah, devagar e bem, degrau por degrau. Sou tipo de nigga, mato cobre e mostro pau. E mostro aos que não entendem me. Precisam de outra geração pra compreenderem me. Precisam de outra geração pra superarem me. Que esse nigga é louco, tá maluco, tipo ACD. Tipo Yang V, sem o lero lero. Soja desse rap, bro, são os maloqueiros. Só os guerreiros, só os maloqueiros. Joga a mão pra cima, só os verdadeiros. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Só os guerreiros, só os maloqueiros. Joga a mão pra cima, vai, só os verdadeiros. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. Vai. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Yeah, love, nigga. É nóis, narrador.